pensando em volta viva pro sertão de onde saí. Todo mundo sabe, principalmente o bom Deus, que tudo vê. Os homens vão dizer que a vida é dura e incompleta pra quem não fez a guerra e não quer vestibular. Pra quem tem a carteira de terceira, pra quem não fez o serviço militar, pra quem amassa o pão da poesia na limpeza e na alegria contra o lixo nuclear. Como uma metrópole, o meu coração não pode parar, mas também eternamente. Tá faltando emprego nesse meu lugar. Eu não tenho sossego, eu quero trabalhar. Já pensei até em passar a fronteira. Tá faltando emprego nesse meu lugar. Eu não tenho sossego, eu quero trabalhar. Já pensei até em passar a fronteira. Eu vou pra São Paulo e Rio, Eldorado de Alimã. Vai andar, oh não, não, oh não, não, oh não, não, oh não, não. Ai, ai, que bom que é. A lua branca estão andando a pé. Ai, ai, que bom se eu for. Pés no riacho, água fresca, nossos